livro Ação e Reação, André Luiz, autor espiritual, Resgates Coletivos, capítulo 18, psicografia, Chico Xavier. Página 247, os que vão me acompanhando aí, sabem que esse trecho conta-se aqui o resultado de um desastre de avião visto do mundo espiritual. Hilário, André Luiz e outros conversavam com Druso numa mansão no astral. Quando conversaram, a mansão começou a receber uma espécie de código Morse. E ligaram então a televisão lá no mundo espiritual, né? Está em cima igual que está embaixo, que está embaixo igual que está em cima. Por isso ninguém inventa nada, dizia muito bem o irmão Zarur. O homem descobre o que já existe no mundo invisível e passa para o mundo visível. Pena que a maior parte das vezes, neste mundo em transição, o uso tem sido pernicioso. Acho curioso que muita gente diz assim, a sociedade cristã ocidental, que cristã ocidental? Pagã. Vamos dizer, a sociedade pagã. Porque muita gente, inclusive, que diz que acredita em Jesus, nunca abriu o Evangelho. Quando se fala em Apocalipse, ah, isso já se realizou no tempo de Domiciano. Ou então tudo se cumpriu na tomada de Jerusalém por Tito, os exércitos romanos. A gente cai duro, porque vê que a pessoa não sabe nem que a tomada de Jerusalém é anterior à recepção do Apocalipse pelo apóstolo profeta João Evangelista, exilado na ilha de Patmos. Então João teria previsto o passado, que aberração, né? A turma quer destruir o trabalho de Deus e nem percebe o que está dizendo. E são pessoas que se apresentam como espiritualizadas, mas vamos lá. Mas então, Druso não permitiu que André Luiz e Hilário descessem lá no socorro às vítimas. Outros espíritos mais preparados foram prova que lá em cima a disciplina é dura. Esse negócio de achar que é espiritualizado e deixar tudo correr de qualquer maneira, prova que você é um covarde miserável. Não se ofenda, mas é para te sacudir mesmo. Que inclusive quer bancar bonzinho quando nós temos é que ajudar os nossos irmãos a não se perderem, mostrando o caminho da verdade. Ah, não fala nada não, porque... Sim, mas ele está querendo estrupar o menino ali. Ah, mas quem sabe Deus talvez não permita. Pô, até isso existe. Muita gente confunde humildade com omissão e covardia. Humildade é corajosa, minha gente. A quem mais foi dado, mais será pedido, ensinou Jesus. Ele disse, quem não me testemunhar perante os homens, eu não o testemunharei perante o Pai que está no céu. Quer me testemunhar perante os homens, eu testemunharei perante o Pai que está no céu. O pessoal pensa que testemunhar Jesus perante os homens é só subir no caixote da esquina e começar a gritar uma porção de coisas lá. Não. Testemunhar Jesus é tendo conhecimento espiritual, não permitir fatos como esse que eu suscitei aqui, um bem forte, né? O camarada quer estrupar lá a moça, o camarada vai deixar. O outro está metendo a mão na caixa, o outro vai deixar, não, quem sabe se ele se arrepende. Não, isso é conivência. Muita gente acha que ser espiritualizado é não arranjar problema. Não, fica sossegado aí. Não, eu quero ficar só na parte espiritual. Ué, não existe parte espiritual sem a correspondência na parte material. A gente reencarna para se corrigir. Senão não vamos agir os outros a se corrigir, antes corrigindo a nós mesmos, hein? Como é que a gente vai evoluir espiritualmente? Mas vamos lá. Fala André Luiz, página 247, Ação e Reação, capítulo 18, Resgates Coletivos. Ainda estão comentando em torno da queda do avião. E no estado em que os espíritos estavam, eram 14 espíritos. Uns estavam mais aptos a serem tirados lá dos restos mortais. E outros estavam lá como se não tivesse morrido, em crise, outros gritando. Porque nem todo mundo percebe que passou para o outro lado. entregara-se o chefe à mais longa pausa e, movido pelo propósito de aprender, indaguei de Druso. Ele é o chefe da mansão, né, mano? Mundo espiritual. Mansão caritativa. É uma casa grande, bem grande, para servir os necessitados. Indaguei de Druso se ele mesmo não teria acompanhado algum processo de resgate coletivo em que os espíritos interessados não teriam outro recurso senão a morte violenta. Escolheram antes do mundo espiritual a morte violenta como remate aos dias do corpo denso em que o instrutor respondeu prestamente. Meu caro André Luiz, guardo em minha experiência alguns casos expressivos que seria justo relacionar. No entanto, nos reportaremos simplesmente a um deles, pois nossas obrigações são inadiáveis. Depois de momentos rápidos em que naturalmente apelava para a memória, comentou benevolente. Há 30 anos, desfrutei o convívio de dois benfeitores, a cuja abnegação muito devo neste pouso de luz. Ascânio e Lucas, assistentes respeitados na esfera superior, integravam-nos à equipe de mentores valorosos e amigos. Eram assistentes lá da casa, né? E eram respeitados na esfera superior. Olha a importância deles aqui, mas eles vão ter que pagar uma dívidazinha espiritual, vocês vão ver. O Ascânio e Lucas. Druso prosseguindo agora. Quando os conheci em pessoa, já haviam despendido vários lustros no amparo aos irmãos transviados e sofredores aqui no mundo espiritual. É lá muito trabalho, minha gente. Cultos e enobrecidos, eram companheiros infatigáveis em nossas melhores realizações. Acontece, porém, que depois de largos decênios de lutas nos prélios da fraternidade santificante, suspirando pelo ingresso nas esferas mais elevadas, para que se lhes expandissem os ideais de santidade e beleza, não demonstravam a necessária condição específica para o voo desejado. Totalmente absortos no entusiasmo de ensinar o caminho do bem aos semelhantes, não cogitavam de qualquer mergulho no pretérito. Por isso que, muitas vezes, quando nos fascinamos pelo esplendor dos cimos, do alto, nem sempre nos sobra disposição para qualquer vistoria nos nevoeiros do vale. Dessa forma, passaram a desejar ardentemente a ascensão, sentindo-se algo desencantados pela ausência de apoio das autoridades, que lhes não reconheciam o mérito imprescindível. Dilatava-se o impasse quando um deles solicitou o pronunciamento da direção geral a que nos achamos submissos. O requerimento encontrou curso normal até que, em determinada fase, ambos foram chamados a exame devido. Veja como lá em cima o negócio é certinho. Então a gente pensa que lá em cima é uma coisa assim, meio abúlica, meio sem forma, não. Há verdadeiras civilizações lá. Ah, você não acredita? Eu podia dizer asácioma, mas não vou dizer isso, não. Você ainda vai aprender bastante, ainda vai sofrer, vai chegar um dia compreendendo que a vida não é só isso que você pensa, não. Que você vê na televisão, ouve no rádio, lê nos jornais. Eles tratam geralmente das coisas menos importantes para a sua vida futura, meu irmão, minha irmã. Estamos num mundo ainda em que a trindade do mal tem grande força. Ah, você não sabia que existe a trindade do mal? É claro. Existe a trindade do bem. Deus, o Cristo e o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, Paráclito. Como existe a trindade do mal? Satanás, anticristo e falso profeta. Mas não tem o mesmo poder de Deus, não. E não são entidades especiais, não. São entidades ignorantes espiritualmente, ou grupamentos de entidades ignorantes, porque Satanás, com rabo e cascos, aquilo é uma figura artística. Só que muitas vezes o camarada tem vidência do mundo espiritual e lá eles tomam a forma que querem, os espíritos atrasados, né? E aquilo marca a mente desses que têm o talento da arte, eles desenham, ou veem, ou imaginam. Ou médiuns indisciplinados escrevem. Ah, eu vi aquilo assim. Mas vamos prosseguir. Por que Ascânio e Lucas, apesar de serem assistentes de valor espiritual superior naquela região em que estava a mansão que Druso é agora o mentor, não é isso mesmo? Desejavam tanto subir espiritualmente para outras esferas, não conseguiam. Passaram lá um requerimento às forças espirituais, direção geral, esperando o resultado, e vamos prosseguindo aqui. O requerimento encontrou curso normal até que, em determinada fase, ambos foram chamados a exame devido. A posição imprópria que lhes era característica foi carinhosamente analisada por técnicos do plano superior, que lhes reconduziram a memória a períodos mais recuados no tempo. Diversas fichas de observação foram extraídas do campo mnemônico, quer dizer, da lembrança da mente, à maneira das radioscopias dos atuais serviços médicos do mundo. E através delas, importantes conclusões surgiram à tona. Em verdade, Ascânio e Lucas possuíam créditos extensos, adquiridos em quase 5 séculos sucessivos de aprendizado digno, somando as 5 existências últimas nos ciclos da carne e as estações de serviço espiritual nas vizinhanças da arena física. No entanto, quando a gradativa auscultação lhes alcançou as atividades do século XV, algo surgiu que lhes impôs dolorosa meditação. Arrebatadas ao arquivo da memória e a doer-lhes profundamente no espírito, depois da operação magnética que nos referimos, reapareceram nas fichas mencionadas as cenas de terrível delito por ambos cometido em 1429, logo após a libertação de Orleans, quando formavam no exército de Joana d'Arc. Famintos de influência junto aos irmãos de armas, não hesitaram em assassinar 2 companheiros, precipitando-os do alto de uma fortaleza no território de Gâtinais, sobre fossos imundos, embriagando-se nas honrarias que lhes valeram mais tarde torturantes remorsos além do sepulcro. Quem pensa que morrer é o esquecimento eterno vai dar-se mal. A morte é a continuação da vida. Por isso você não deve suicidar-se. Porque vai ter uma surpresa muito desagradável. Fugiu do compromisso? Falhou, deixou muita gente que dependia do seu trabalho mal? Que reencarnou contando com a sua ajuda? E se você pensa em matar-se, você está fracassando. Ah, não quero nem pensar. Qualquer dia eu vou ler alguma coisa sobre esse assunto aqui. Uma das cruzadas da LBV é contra o suicídio. Você vai suicidar-se pensando que vai morrer, vai se encontrar vivo do outro lado numa situação pior do que essa que você atravessa. É melhor você resistir. Porque às vezes a solução está ali adiante. Mais um pouco. Como diz o próprio André Luiz, espera mais um pouco. Espera mais um pouco. Mas não ociosamente, trabalhando. Ah, você quer conhecer essa mensagem? No próximo programa nós vamos colocar na voz, na interpretação magistral de Alziru Zarufo. Mas prosseguindo, Ascânio e Lucas, chegados a esse ponto da inquietante investigação, pela respeitabilidade de que se revestiam, foram inquiridos pelos poderes competentes se desejavam ou não prosseguir na sondagem singular. Ao que responderam negativamente, preferindo liquidar a dívida antes de novas imersões nos depósitos da subconsciência. Desse modo, em vez de continuarem insistindo na elevação a níveis mais altos, suplicaram ao revés o retorno ao campo dos homens, à vida material, no qual acabam de pagar o débito a que aludimos. Como? Indagou o Hilário intrigado. Bem, meu caro Hilário, já que podiam escolher o gênero de provação, em vista dos recursos morais amealhados no mundo íntimo, sim, eles tinham criado merecimento, né, minha gente? Informou o orientador. Optaram por tarefas no campo da aeronáutica, a cuja evolução ofereceram as suas vidas. Há 2 meses regressaram às nossas linhas de ação, depois de haverem sofrido a mesma queda mortal que infligiram aos companheiros de luta no século XV. E o nosso caro instrutor visitou-os nos preparativos da reencarnação agora terminada? Inquiri com respeito. Diz aqui André Luiz. Respondeu Druso. Sim. Por várias vezes os avistei antes da partida. Associavam-se à grande comunidade de espíritos amigos em departamento específico de reencarnação, no qual centenas de entidades com dívidas mais ou menos semelhantes às deles também se preparavam para o retorno à carne, abraçando assim trabalho redentor em resgates coletivos. E todos podiam selecionar o gênero de luta em que saldariam as suas contas? Perguntei ainda com natural interesse. Nem todos tiveram esse privilégio. Quer dizer, privilégio que a gente só consegue pelo nosso próprio merecimento, pelo nosso próprio esforço. Porque Jesus é quem diz que a cada um será dado de acordo com as suas obras. É isso mesmo? Por isso é que Druso respondeu. Nem todos. Convictamente respondeu. Aqueles que possuíam grandes créditos morais, qual acontecia aos benfeitores aqui citados, Ascânio e Lucas, a quem me reporto, dispunham desse direito. Assim é que há muitos vi, habilitando-se para sofrer a morte violenta em favor do progresso da aeronáutica e da engenharia, da navegação marítima e dos transportes terrestres, da ciência médica e da indústria em geral. Verificando, no entanto, que a maioria por força dos débitos contraídos e consoante os ditames da própria consciência, não alcançava semelhante prerrogativa, cabendo-lhe aceitar, sem discutir, amargas provas. Na infância, na mocidade ou na velhice, através de acidentes diversos, desde a mutilação primária até a morte, de modo a redimir-se de faltas graves. E os pais? Inquiriu meu colega alarmado. Em que situação surpreenderemos os pais dos que devem ser imolados ao progresso ou à justiça na regeneração de si mesmos? A dor deles não será devidamente considerada pelos poderes que nos controlam a vida? Bom, o que é que acham vocês? O que é que Druso vai responder a André Luiz e, naturalmente, a Hilário? É o que nós veremos no próximo programa, em que colocaremos também aquela mensagem de André Luiz, mais um pouco, que citei aqui nos casos daqueles que querem haver suicidar-se. Digo, não façam isso, meus irmãos. Esperem mais um pouco, não se esqueçam que o sol vai continuar nascendo, a chuva caindo, se vocês derem fim às suas vidas. Quer dizer, o mundo não vai mudar. Muita gente quer se vingar suicidando-se, achando que o mundo vai acabar. É o supremo orgulho, hein? Não faça isso não, minha gente, não faça isso. Que tal esperar mais um pouco? Foi vocês que pediram essa aprovação. Não adianta ficar botando a culpa em Deus agora, foram vocês que pediram. Bom, então até o próximo programa. Muito obrigado pela honrosa audiência. Espero em Deus estar ajudando vocês a conhecerem o verdadeiro mecanismo que dirige a nossa vida.